Thank you. Salvador, muito bom. Tiro 1161, tem informação Delta, possível Guarulhos, nível 3, né, gente? O 961 no menu que é copy. Você escuta o 961? Autorizado, Serra Bravo, Golfo Romeo, via Pêssego 1-0, até Taubaté, nível 360. Saída da Elneda Motiva. Decola da pista 1-0, curva direita, transponder 5567, controle Salvador 1-1935. Está autorizado nível 360 até Guarulhos, via Pêssego 1-0, Taubaté. Decola 10 com curva direita na saída da Elneda Motiva. Acenado 5567, chame controle 1935, voo 1161. Protejamento correto, chame pronto, puxa acenamento, voo 1161. 1161. Questionamento, portão 04, voo 1161. Autorizado, chame táxi. Dado voo, né? Taxi Gol 1161, não tem 184 a bordo. 4 horas e 10 minutos, alterna com fim. Gol 1161, táxi aprovado até o ponto de espera da pista 10, direita via Índia, ponto de espera 2, 118.95, PNH 1-0-6. Apresado via Índia, quando pronto, chama 2-18-95, 1-0-6, gol 1161. Autorizado, a linha ainda com a pista no zero, vento 300 graus, 03 nós, gol 1161. Autorizado a linha e decolar, não zero, gol 1161. Uno 1161, decolado 3, Fátima, controle Salvador, 1-1-9, decimal 3-5. Decimal 3-5, gol 1-1-6-1.